350, informação em curso, papá. Fortaleza, eu tenho 370 já aprovado. O senhor está pronto para a cópia? Pois, senhor. 3858, autorizado para Serra Brava, Foxtrot Zulu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti. Controle 1 no 9, decimal 35. Transponder 5410, TAM 3858. Motorizado, Fortaleza, com ponto de rota, nível 370, na cola da 10, com curva esquerda na Momo, Frutti. Acena 5410, controle de 9, pista 3858, 02. Procedimento correto, 3858, portão 2, chame Frutti para estacionamento. Ok. Fortaleza, eu tenho aprovado 370, por favor, confere. Já está pronto para cópia? Pronto. Voo 096, autorizado para Serra Brava, Foxtrot Zulu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti. Controle 1 no 9, decimal 35. Transponder 5415, voo no 096. 795, baixado e travado. Baixado e travado. 2795. 1014 metros, 130 com 8. 7795. Cadê o ponto de espera? Pista no zero, ajuste no 014. No ponto de espera, quando pronto, chame 3118-95. Por gentileza, confirme que eu vi a outra minha alternativa. 167, 320, Teresina, direita, ponto de espera 895, 385. Obrigado. Só 9795. Azul 2795. Boa noite, autorizado Alfa, aqui no pátio 3. Atento ao sinalizador naquele pátio 2795. Alfa, aqui no pátio 3, atento ao sinalizador, Alfa 2795. Usando TG 20 graus, 79. Eu repouso, pista 10 da 33 05. Três, oito, cinco, pode ficar. 3, 8, 5, ótimo, tem um ponto de espera, aguarde. Aguarda. 3858, me escuta? Tranquilo. Aí ainda com as imediatas 50 graus? Afirmativo. Após o tráfego da companhia na curta, a linha é mandada em pista no lugar. Após a aeronave, ali mantém 3258. Muito boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa 2320 da tela em ano protocolais. Guardando, 4261. 305, no sala 49, livre à direita, 121, no decimal 9. Direita, 219. Aprovado via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, 05, 3305. Batanda, qual é o 5A no controle 119, decimal 35. Eita, não preocupa, né? Boa. Oceano 2561 no check train, livre pouso 990, já antuna 20 graus, contato 9. Pouso baixo checado, livre pouso 4261. O 4261 retornando, é alguma aeronave na sequência de pouso após o 2561? Existe uma aeronave na terminal, mas ela está aproximadamente mais 20 milhas. A velocidade após o pouso fazer um 180 até o pátio de autoridade. Afirmativo. Mas vamos que o pátio de autoridade está sem balizador aqui no meu contato visual. Ah, tá ok, sem problema. De qualquer forma, eu vou informar a essa militar, ok? Ok, pesado, já estamos aguardando. Ok. 096, eu vejo 162, altura 63, alternativa Natal. Natal 330, por gentileza, confirme. 132, agora? 1-6-2-2. 1-6-2-2, copiado. Voo 096, táxi aprovado via faixa principal e Índia até o ponto de espera da pista 0, ajuste no 014. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1-8, decimal 95, no 096, tem um bom voo. Autorizou faixa Índia, 2014-2954, voo 096, correto. Meia linda, qual a pista? No 0, 0, 1, 2, 0 graus, 6, 2, 0. A linda, já aprovado, estou pronto para a cota. Só chega até 3, 3, 8, 9, 5. 3815, autorizado para Serra Bravo Golf Romeo, via Brasil 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 1 no 9, decimal 35, transponder 54, 17, TAN 38, 15. TAN 38, 15, autorizado com fone. Nível de voo 340, via uniforme do Lula 0 para Guarulhos. Direita após o Lula 0, perfil da EL, transição Motiva. 1-1-9, decimal 35, transponder 54, 17. O box 03 de Fauna, puxa para de Fauna. Correto, cotejamento 38157. Salvador Tower, boa noite, é Portugal 019, establish runway 10. Good evening. Confirm if you're going to get down to Lockett. That's confirmed. Get down at Lockett. That's 019. Okay, clear to land over 10. The wind is 120 degrees with 10 knots, 10 knots. So can say 1014, Portugal 019. Clear to land runway 10, QNH 1014, Portugal 019. By the right call 121, decimal niner. Good night. By the right at 121, decimal niner, Portugal 019. Salvador Ground, boa noite, Portugal 0, boa noite, Portugal 0, Portugal 019, Alpha Juliet 810. Alpha Juliet 810, obrigado, Portugal 019. Mike, boa noite. Boa noite. Thank you. Boa noite, fechamento 61-6303, frente da Alfa, autorização Guarulhos 0360. 6310, Guarulhos 360 autorizado, autorizou 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle 119, decimal 35, transponder 5432. Autorizado Salvador Guarulhos, 3360, via Antônio 10. Decola da pista 10, curva 3, saída da El, transição ótima e controle de saída 119.35, transponder 5432. Deixa a minha 6303. Gente, eu não tenho aqui no meu sistema, não chega pra gente, você tem como dizer? Galeão, 3 horas. A direita via Índia, ponto de espera da 10, chama 1-1-8, pessoal 95, que negar 1-0-1-5. Civitax, via Índia, ponto de espera, monitora 2-2-1-5, 1-0-1-5, obrigado, boa noite. Da 3815, o vento no 30 graus com 08 nós. Livre Leandro, decolar pista 10, Santa 3815. Oi Salvador, muito boa noite, é o Santa 3831, no final da 10, Baixada da Vaca. 3831, continua a aproximação, agora na pista livre, forma a 2 da companhia ingressando para decolagem imediato. O altímetro 10, 14. Aguarda a pista livre, está 3231. com vento 120 graus, com 08 nós, tem pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado pouso não no zero, está 3239. No 5, decolos 30, controle 119, decimal 35, tem um bom voo, boa noite. Gestão 3895, muito obrigado, obrigado, igualmente, boa semana. Semana 1935. 1935, formativo. Torre Salvador, azul 2782, já completamente estável no campo à vista. Torre azul 2782, altímetro no 0, no 4, número 2, uma aproximação, guarda pista livre. 14, 7, 2, 7, Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão 62.